Em decisão administrativa publicada nesta segunda-feira, 23 de setembro, o PROCON-MG em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, aplicou multa de R$ 111 mil ao Hospital Santa Genoveva por falta de informações no TCI, Termo de Consentimento Informado. O TCI é um documento pelo qual o paciente autoriza a realização de determinado procedimento após os devidos esclarecimentos médicos, assegurando-lhe o direito de decisão quanto ao tratamento proposto pelo profissional responsável. Provocado a se manifestar, o Santa Genoveva salientou que o TCI não retira a responsabilidade profissional do médico e do hospital, sendo que apresentá-lo ao paciente é um dever. Entretanto, o PROCON-MG destaca que diversos dispositivos indicam a maneira como o TCI deve ser feito, sobretudo esclarecendo sobre o dever de informar os riscos ao paciente e ainda disciplinando quais dados farão parte do seu conteúdo. O PROCON-MG ressalta que o Código de Ética Médica tem vários artigos que disciplinam a questão, entre eles o artigo 34, que esclarece que é vedado ao médico deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal. De acordo com a decisão, mesmo que se não qualifique como um modelo, conforme explicações dadas pelo hospital, o TCI é demasiadamente genérico e não comunica ao paciente de forma objetiva e específica quanto ao procedimento a ser realizado, tampouco quanto ao diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento. Sobre as cláusulas consideradas abusivas, o PROCON-MG destaca que a previsão injustificada de acomodação do paciente em quarto inferior, mesmo no caso em que o convênio possibilite a cobertura em leito padrão estándar ou superior, e outra que isenta o hospital de responsabilidade por eventos adversos. O Santa Genoveva, a partir da notificação, terá 10 dias para recorrer da decisão administrativa. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.